Dona Noêmia, seu Aurelino, Telisvaldo, Nicléria, Djalma, Nilzânia, Adevaldo, Célia, Clesson. Essa é a família Hills. Se você tem um sentimento de amor por alguém, diga eu te amo. Não faça como eu. Não deixe os problemas da vida te transformar num cara fechado. Diga, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que foi que aconteceu? Conte pra mim. Eu te amo e quero tanto te ajudar. Pois te ver tão triste assim, para mim é tão ruim. Tuas lágrimas eu quero enxugar. As angústias te afligem, eu bem sei. Se tu creres hoje mesmo, vai mudar. Você pode até pensar que jamais existirá solução para aliviar o seu sofrer. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas jamais te deixarei. Enxugue suas lágrimas agora, ó meu filho, porque chora. Se por ti eu já chorei, como posso dividir um sentimento que é só meu? Puxa, como eu sofri, a senhora faleceu. Eu me lembro que eu tava saindo lá do meu cursinho, quando a Nil me ligou, fui pra lá bem rapidinho. Você tava em processo de emergência, operação. Me desesperei na hora, doeu o meu coração. Eu montei na moto, fui pra casa pra buscar o carro. Tava achando que não era certo, vejo o resultado. Ela foi morar com Deus, sem querer deixou os seus. Mas pra gente dói demais aceitar o seu adeus. Eu sofro, me arrependo, porque sou meio fechado. Hoje minha alma chora por nunca ter te falado. Eu te amo, mãe querida, mesmo que eu não tenha dito. Sofro calado, sozinho, não divido os meus conflitos, mesmo eu tendo certeza que Deus deu a salvação. Eu entrego a senhora sempre a ele em oração. Pai, recebe essas lágrimas que eu derramo agora. Mesmo que eu não seja digno, me cubra com a tua glória. Cuida da nossa mãezinha que cuidou de nós também. Em nome do vosso filho, que os anjos digam amém. Diz pra ela que a saudade é maior que o Morumbi. Se não fosse por meus filhos, eu pedia pra partir. Pai, promete, cuida dela pra gente ter mais conforto. Que enquanto por aqui nós cuidamos uns dos outros, nos ensina a entender que sofrer é tradução de quando Deus pega o filho pra tratar do coração. Ai, pai, fé em Deus e nas atitudes corretas. Jó perdeu tudo, menos a fé. Bem-aventurados que choram, que eles serão consolados. Bem-aventurados humilhados, que eles serão exaltados. E bem-aventurados mansos de coração, que eles herdarão o reino do céu. Tu te lembras do Calvário lá na cruz, que sofri, que morri no seu lugar. A vitória consegui, salvação posso te dar. É preciso tão somente confiar. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas jamais te deixarei. Enxugue suas lágrimas agora, ó meu filho, porque chora. Se por ti eu já chorei. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas jamais te deixarei. Enxugue suas lágrimas agora, ó meu filho. regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ainda que nos custe a morte de um ente querido, a perda dos nossos bens, uma enfermidade ou qualquer outra coisa, devemos dar graças ao Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, regozijai-vos. Outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor.